Olá! Hoje o programa Por Dentro da Informação entrevista o advogado Gilney Lucas Belíssimo. Nascido em Canoas, formado em Direito, exerce a profissão de advogado desde 2005 e atua nas áreas especialmente civil e criminal. Ele tem um programa de rádio semanal onde responde dúvidas dos ouvintes sobre temas jurídicos da atualidade. Gilney, por que você escolheu a carreira de advogado? Boa tarde. Boa tarde, Ezequiel. Boa tarde, amigos ouvintes. Eu sou um desbravador. Pratico o escotismo desde os 10 anos de idade. E numa das nossas reuniões, que é domingo pela manhã, eu ouvi uma palestra de um advogado com 10 anos de idade. E ao final daquela palestra, eu disse assim, um dia serei advogado. Então, aquela palestra desse advogado, que era criminalista, me impactou. Ele falava sobre o princípio da proteção integral da criança, e aquilo me impactou, assim, eu digo, um dia eu serei advogado. Aí eu fui fazer engenharia mecânica e não gostei. Fui fazer nutrição, também não me adaptei. E eu digo, puxa, mas é advogado mesmo. Aí fiz um vestibular da Universidade La Salle, onde ela foi abrir uma turma nova e foram 90 escolhidos. Eu fiquei entre os 90 e só 12 se formaram em 2005. E quais foram os acontecimentos ou personagens da época da faculdade que mais te influenciariam mais tarde na vida profissional? É verdade, a gente sempre tem um ícone na vida da gente, né? E eu tive o professor Aramis Nassif, desembargador Aramis Nassif, hoje ele está aposentado, mas na época ele estava na ativa da quinta Vara Criminal, e por ser um homem assim, já jurista, ele me inspirou a tamanha honestidade e aquela relação humana do crime, né? Saber por que matou, que condições matou, né? Aquilo me intrigava, porque eu tinha uma concepção assim, o Ezequiel, só para te dar um exemplo, que um pai, por exemplo, que não paga alimento, para mim eu achava um absurdo ser preso. E ele um dia conversando comigo, ele disse assim, Gilney, mas quando se fere o bem maior que é a vida, tem que ser preso. E um pai que não paga alimento fere um bem duas vezes maior que é a vida de uma criança. E aquilo me convenceu. Pelas palavras, pelos livros que ele escreveu sobre júri, tribunal de júri, então ele para mim foi um ícone e muitas coisas que eu utilizo na tribuna hoje é baseado nos livros do Aramis Nassif. E eu tenho esse desembargador como o cara, né? Para mim é o cara no direito criminal e me inspirei muito nas obras dele. E como foi a sua expectativa sobre o exame da Ordem dos Advogados quando você o fez? E qual a sua opinião sobre a forma como tal exame é conduzido hoje? Pois é, isso é uma coisa muito combativa, né, no mundo acadêmico. Por quê? Porque o exame se tornou uma prova de um juiz. Em 2005 eu já peguei as 100 questões. Eram 50 questões, eu já peguei as 100 questões. Antes de eu fazer a prova, eu dizia, puxa, é um absurdo isso, né? Após fazer a prova, e pela graça de Deus eu passei na primeira vez, né? Eu tenho um método de estudo chamado método Gleason, e das 100 questões eu fui agraciado com 85 questões. A partir dali eu comecei a ver assim, a importância, ao menos para sacudir a vida acadêmica, para sacudir o aluno, que ele precisa entrar mais nos livros, ele precisa confiar menos na internet e ler mais os livros. E foi lendo os livros que eu fui bem na prova da ordem. Então, hoje eu sou um defensor, porque eu vi que realmente há necessidade de fazer uma seleção, ou ao menos para colocar uma luz vermelha para alertar o acadêmico. Tu precisa estudar. O direito, tu não pode simplesmente se formar e não se atualizar. São leis que surgem por dia, sim, são várias. Então, tu precisa ler. E o aluno, infelizmente, não gosta de ler. Então, a prova da ordem vem trazendo isso, vem resgatando isso. Eu acho muito importante. Então, hoje eu sou a favor da prova da ordem. Porque são 4 mil estudantes por semestre que tu larga no mercado. E a prova tem selecionado e tem preparado o acadêmico para concursos estaduais, federais e municipais. Eu acho importante isso. Como foram os seus primeiros passos no mercado de trabalho e quais são os desafios atuais mais relevantes aos recém-habilitados para atuarem como advogados? Pois não, os meus primeiros passos no mercado de trabalho, eu sempre digo assim que eu fui um rábula. Rábula era aquele advogado, que ele era um autodidata, ele advogava nas costas de um advogado sendo autodidata. Eu, desde o segundo semestre, eu me escorei num professor Geraldo. Então, nós advogávamos junto, entre aspas. Ele advogava e eu ia. E aquilo foi me inserindo no mercado. Por quê? Porque eu já estava num escritório que funcionava muito bem. Então, eu já tinha junto com o Geraldo, uma carteira de clientes. E quando eu me formei, eu já tinha um certo mercado. E aí, eu entrei na Justiça Militar das Forças Armadas, da Força Aérea Brasileira. E ali, eu fui abençoado, agraciado, com 700 clientes militares. A melhor propaganda é o teu trabalho, é o teu profissionalismo. Você trabalhar bem, dar atenção para o cliente. E os desafios atuais, para quem está entrando no desafios, mercado? Os desafios atuais, que eu te falei antes, são 4 mil advogados por semestre. Então, o aluno sai da faculdade e ele vai ver que a realidade processual é bem diferente do que ele aprende na faculdade. O balcão do fórum, o júri, a tribuna, são totalmente diferentes daquilo que ele faz na sala de aula. Então, eu aconselho, desde o primeiro e segundo semestre, quem está fazendo direito e está nos ouvindo agora, ele vá para um escritório e participe com o advogado da vida lá fora. Porque é totalmente diferente, o Ezequiel, com relação ao que está aprendendo na faculdade. É um desafio para ele. Porque muitos estão sucumbindo. Você encontra hoje advogado no balcão da padaria. Abriu uma padaria para ele. Eu conheço um amigo meu, abriu uma padaria. Por quê? Porque não consegue se inserir no mercado. Tamanha turma que são largadas a cada semestre. São quase 4 mil advogados por semestre. Então é difícil. Ele tem que começar lá no primeiro semestre, já num escritório, e buscar o mercado dele. Quando ele se formar, ele tem o mercado não pronto, mas ao menos semi-pronto, né? No próximo bloco, Junei Bellissimo fala sobre a rotina e os desafios da advocacia e sobre como é ajudar a população com informações jurídicas através do rádio. Não perca na volta do intervalo. Olá, voltamos com o programa Por Dentro da Informação, entrevistando hoje o advogado Gilney Bellissimo. No primeiro bloco, falamos sobre a escolha da carreira, a época dos estudos, o exame da ordem e a entrada no mercado de trabalho. E agora vamos falar um pouquinho mais da rotina, dos desafios e do programa de rádio. Nesse segundo bloco, Gilney, você pode nos descrever a rotina de alguém que trabalha como advogado? Posso descrever, sim. O advogado hoje, muitos pensam, pô, ele é autônomo, ele é profissional liberal, ele tem o horário, ele faz. Não é bem assim. Hoje você tem semanas inteiras que você tem o dia inteiro audiência. Então tem uma audiência numa cidade, audiência na outra. E a audiência é você que tem que ir. Você não pode mandar ninguém nas audiências. Então a rotina ela é bem assim, na semana, bem cansativa para o advogado. Quando tu consegue formar um back de trabalho, aí tu consegue administrar com colegas teus, até tu consegue ainda diminuir um pouco o teu pique. Mas é um pique muito alto, audiências, fórum, tem coisas no balcão que não dá para o secretário ir ou a secretária, mas agora tem que estar lá, tem que conversar com o juiz, conversar com o promotor, conversar com o escrivão, porque a advocacia não é só no escritório escrevendo no computador. É o contrário para mim, é 20% do escritório, 80% lá fora, porque o juiz quer te ver até que ponto o teu apetite é verdadeiro ou não é, né? Porque eu digo para ti, a advocacia tem um problema sério, né? Ali é uma escola da mentira, né? Hoje, para te manter uma advocacia séria, honesta, tu tem que mostrar a tua cara. O que mais te é gratificante na sua profissão, Junei? Olha, o que é mais gratificante é isso que nós fizemos na Rádio Novo Tempo. É tu mostrar para o povo a sua cidadania, o seu direito. É incrível, assim, eu recebo ouvintes me ligando e dizendo, puxa, eu não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha esse direito. Então, o mais gratificante para mim não é o salário. O salário faz parte porque eu tenho que sustentar minha família, óbvio. Mas o mais importante é tu compartilhar esse conhecimento jurídico para as pessoas que não têm conhecimento nenhum e elas acabam entendendo que não é um bicho de sete cabeças e entende o seu direito. E quando tu passa a cidadania para a pessoa, muda a vida dela. Você mencionou um programa na Rádio Novo Tempo. Conte-nos um pouquinho mais sobre essa experiência. Você tem um programa semanal? Como funciona? Esse programa já vem há 4 anos na Rádio Novo Tempo, todas as quartas-feiras, Ezequiel, às 17 horas, chamado Novo Tempo Atualidade. Nós pegamos um assunto atual da semana. Vou te dar um exemplo. Semana passada foi sobre a delação premiada, porque os jornais, a mídia falam sobre isso e as pessoas não entendem. Muito pensam que esse doleiro, ao denunciar os seus comparsas, ele está livre. E não é bem assim. Então, esse programa ele vem formatando isso. Nós vamos iniciar agora, em 2015, um programa diferente, que vai ser a sua cidadania, onde 2 vezes por semana nós vamos abordar o Código de Defesa do Consumidor, chegando na casa do ouvinte e colocando para ele quais são os seus direitos como cidadão. Nessa entrevista, estivemos com Junei Bellissimo, advogado, natural de Canoas, atuante desde 2005 na área da advocacia, apresentador do programa Atualidade na Rádio Novo Tempo 99,9 FM. Ele nos contou sobre sua experiência pessoal e profissional na área da advocacia. Junei, o que você gostaria de deixar registrado ao ouvinte do programa Por Dentro da Informação? Ezequiel, o que eu queria deixar para os meus amigos ouvintes? Hoje em dia o mercado está muito competitivo. Não deixe de estudar. O Brasil, o índice de estudantes que não chegam à faculdade é muito alto. Então, estudem. E quer ser um advogado, seja um bom advogado e fale a verdade, que a verdade vai te libertar. Programa Por Dentro da Informação traz a você aquilo que há de mais relevante ao seu conhecimento e crescimento pessoal, nas ondas do rádio. Ficamos por aqui e até o próximo programa.